ano de menor. Acordando cedo está trampando sem dó. Com um coração ferido sofre um grande preconceito. Sempre de cabeça erguida vai, voa pequeno guerreiro. Considerado por todos humilde com respeito. Já se ligava na maldade que tinha à sua volta. Só queria ser feliz, não guardava mágoa nem revolta. Em sua mão tem um caderno, sem camisa na cintura não há um ferro. Aos 15 de idade já entende que sua vida é cheia de dificuldade. Ativo na escola, está na correria. Grande lutador, escondendo suas feridas. Exemplo pra muitos de vida, coração pequeno, mas um grande objetivo: sair da favela e fazer com seu suor seu próprio ninho. Lembra sempre das palavras de sua mãe. E nessa noite ele está pensando seriamente neste grande mundão. Os manos que morreram, é triste essa situação. Ele quer viver, sonhar e nessa merda de vida crescer, sei lá. Em sua mente vai mil pensamentos, uma derrite está quente. O calor insuportável, mas que noite cabulosa. Não quer viver mais solitário, só pensa em dormir tranquilamente em seu barraco. Seu barraco, vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Acorda 5 da manhã, olha no espelho, no café. Carrego desespero, não tenho que comer. Passando mal, todos fingem não ver. Arruma seu cabelo, sai pra escola, chama seus parceiros. Todo dia é a mesma rotina. Está cansado dessa porra de vida. Não sabe mais o que é brincar. Paga um grande preço só porque mora na favela. Precisa de dinheiro pra ajudar na sua casa. Mantém os valores simples da sua vida. Respeita sua mãe sem ironia. Sorriso ingênuo da periferia, irmão da periferia. No caminho da escola encontra outros amigos na esquina. Não estão com um caderno, mas com algumas paradas erradas. Ele pensa o dia inteiro se compensa ou não também jogar. Lá na esquina e ideia vai trocar. Sonho de pequeno é ilusão. Mesmo assim ele vai, agora é homem na missão. Abriu as asas, virou aviãozinho. Novinha rosa te machuca com espinho. Os dias se passa e ele ajuda na sua casa. Mas agora está forte, seu parceiro te descola uma quadrada. O dinheiro leva o jovem a agir de tal maneira que não percebe o fim de sua própria carreira. Cheirado vai lá fora, só cai a garoa. Preciso demais, mano, quero minha boa. Meteu os ferros no bar, mas o destino te sabotou. Virou as costas pra fugir e um tiro lhe acertou. É, sonhando assim, irmão, que muito se acabou. Se acabou. Vai, pequeno guerreiro. Com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma, justiceiro, justiceiro. Vai, pequeno guerreiro. Voa com sua arma.